Caros ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 144ª emissão de Quatras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Emissão 144, uma grossa 12 dúzias. Hoje daremos continuidade à série de emissões dedicada a alguns dos maiores êxitos musicais dos últimos 50 anos. Isto se o mundo não terminar antes, hoje 21 de dezembro de 2012. Depois da década 1980, desta feita, as quadras temporais irão localizar-se exclusivamente nos anos 90 do século passado. Iniciamos com um dos agrupamentos musicais portugueses mais respeitados no nosso território, inclusive no estrangeiro. Em 1990, os Madre Deus escolheram para a faixa número 2 do segundo álbum de estúdio intitulado Existir, a música O Pastor, que se transformou numa das canções mais reconhecidas do grupo. No ano seguinte, 1991, um dos hinos da juventude foi dado a conhecer pelos Nirvana. A faixa de abertura e simultaneamente o primeiro single de Nevermind, segundo o álbum dos norte-americanos, tornou-se no maior sucesso comercial da banda rock. A melodia, considerada por muitos críticos uma das melhores canções rock de todos os tempos, era ainda uma espécie de hino dos jovens apáticos pertencentes à geração X. Este foi o retrato de Smells Like Teen Spirit. Yeah. 1992 foi um ano marcado por um êxito considerável produzido pelos Metallica. Do álbum com o mesmo nome do grupo norte-americano, extraiu-se uma balada que voltou a ser muito popular em 1999, com uma nova roupagem musical. Ouçamos Nothing Else Matters. Forever trust. Centremo-nos de seguida no Festival RTP da Canção 1993, um certame que marcou a estreia nos grandes palcos da então adolescente Annabella. A canção número 8, vencedora do referido evento e que amealhou 167 pontos, intitula-se A Cidade Até Ser Dia. Jeff Buckley teve uma carreira musical, infelizmente, demasiado curta. O cantor e escritor norte-americano, que faleceu aos 30 anos de idade, lançou apenas um álbum de estúdio completo. Tal decorreu em 1994 e o trabalho discográfico tinha o mesmo título do primeiro single, Grace. Long enough for the clouds to fly me away. Oh, it's my time coming, I'm not afraid to die. Oh, Eurovisão da Canção 1995 foi conquistado com os representantes da Noruega, um grupo que, no entanto, tinha origens norueguesas e irlandesas. Foi precisamente na capital da República da Irlanda, Dublin, que os Secret Garden amealharam 148 pontos e conseguiram o primeiro lugar no certame. Até hoje, é a única melodia predominantemente instrumental a vencer o Festival Eurovisão da Canção. Fiquemos com Nocturne. Ainda dentro do contexto do Festival Eurovisão da Canção, a melhor classificação que um artista ou grupo português conseguiu foi atingida em 1996. Lúcia Muniz terminou a final do evento na 6ª posição, com um original que havia conquistado o Festival RTP da Canção do mesmo ano, com 95.2. Ouçamos O Meu Coração Não Tem Cor. Andamos todos a rodar na roda antiga, cantando nesta língua que é de mel e de sal. O que está longe fica perto nas cantigas, que fazem uma festa tricontinental. Dança-se o céu à barra, vem-te também. Chora-se o fado, rola-se a coladeira. Uma porta aberta pode entrar sempre alguém. Se está cansado, diz adeus à canseira. Vai correr o corridinho, que é bem mandado e salgadinho. E rasga o fundo na para pôr-se no malhão, que a gente vai passar sem se atrapalhar no descompasso deste coração. E como é, e como é, e como é, vai de moda minha gente, vamos todos dar ao pé. Estamos de maré, vamos dançar, vai juntar o teu ao meu sabor. Olha esta canção a navegar, o meu coração não tem cor. Estamos de maré. Solta-se a sapateia. Uma porta aberta pode entrar sempre alguém, que a gente gosta de ter a casa cheia. Vamos dançar este bailinho, traz a sanfona ao cavaquinho. A chula vai pular nas pontas do baião, que a gente vai dançar sem se atrapalhar no descompasso deste coração. E como é, e como é, e como é, vai na roda minha gente, vamos todos dar ao pé. Estamos de maré, vamos dançar. O feminino pop com maior sucesso na década de 90 do século passado tinha a designação Spice Girls. Em 1997, surgiu uma canção que foi criada durante as filmagens de Spice World, que era também o nome do segundo álbum de estúdio das meninas britânicas. O primeiro single desse trabalho discográfico era uma melodia com raízes em ritmos dançantes como salsa e samba. Era mais um sucesso musical no Reino Unido, nesta feita com o título Spice Up Your Life. Em 1998, aparecia o primeiro grande sucesso da denominada Princesa da Pop. Britney Spears escolheu para primeiro single do seu álbum de estreia, cujo título era o mesmo da próxima canção, um grande êxito comercial que atingiu o número 1 em todas as tabelas de vendas nas quais apareceu. A jovem norte-americana cantava Baby One More Time. Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, o recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado à década de 1990, naquele que foi o quarto de cinco recantos centrados em alguns dos maiores êxitos musicais das últimas cinco décadas, numa série especial Fim de Ano. Daqui a 7 dias, iremos encerrar na década seguinte, 2000. Encerraremos, por agora, a nossa viagem temporal, como será óbvio, em 1999. Façamos uma paragem na Alemanha, país natal de David Lou Bega, conhecido no panorama musical como Lou Bega, e o que fez uma versão de um original de Damaso Pérez Prado, datado de 1949. Do seu álbum de estreia, A Little Bit of Mambo, Lou Bega tornou-se famoso com o maior êxito de 1999. Escutemos Mambo No. 5, A Little Bit Off. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5. Store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna feel buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita, and as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fine, it's all good. Let me jump in, me sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a